Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos meditar no provérbio de número 21. Provérbio 21, livro de provérbios. Essa semana eu separei para relatar para todos que estão orando como está o desenvolvimento do trabalho, dessa obra. Então, eu vou fazer isso para aqueles que estão orando, aqueles que estão divulgando, convidando pessoas para ouvir no WhatsApp e no blog, e aqueles que estão ofertando, poucos. Já tivemos mais pessoas e eu conclamo você, que é da fé, a tomar uma posição nesse sentido. E se fazer presente para que nós tenhamos todas as condições de vida e de realização do ministério. Muito bem, irmãos, nós faremos a leitura devocional, depois a leitura de provérbios com os destaques. Mas antes, então, como relatório, eu repito a você que crescemos no blog. Há um crescimento em alguns lugares do mundo e, particularmente, ontem eu mencionei o crescimento expressivo no Uruguai. Também agradeci ontem as pessoas aqui de Entre Folhas e Vargem Alegre. Mando mais uma vez um abraço, que Deus abençoe a todos. Digo a vocês que nós chegamos a 331 mil ouvintes, 331.351, exatamente, somando o WhatsApp e o blog, realmente além do que esperávamos, do que eu esperava há 4 anos atrás, quando comecei a enviar uma primeira palavra sobre o Salmo de número 1. Hoje já há vários livros ministrados por completo. E para não falar daqueles que eu ministrei, eu menciono o livro de Jeremias, totalmente ministrado pela pastora, o livro do Apocalipse, pela missionária Vivian Lopes, o livro de Eclesiastes, também mencionado por ela, o livro de Hebreus, que a pastora já iniciou a ministração, e o livro de Joel, que a missionária já está ministrando também. Você encontra tudo isso no blog, tá bem? 331.351 ouviram, pessoas ouviram pelo menos um capítulo da Bíblia. Irmãos, na terça-feira, nós separamos, isso eu aprendi num curso logo depois da minha conversão com o pastor Larry Coy, da Mocidade para Cristo no mundo, a ter organização na oração, disciplina, método também na organização, além da escola, que eu vim, a escola de formação da minha vida desde a infância. Muito bem, terça-feira é o dia que nós separamos para especificamente orar pela família, pedindo a Deus que haja salvação, que haja novo nascimento, que haja regeneração, que haja justificação pela fé, que haja, como disse, o novo nascimento, que haja santificação. Haja pessoas da família que se tornem discípulos maduros e cumpram a grande comissão. Por causa disso, nessa semana de relatório, eu hoje dedico especialmente à nossa família. E essa dedicação é por um motivo, é porque esse é o dia que nós clamamos por vocês. Então, é uma palavra de gratidão por toda bênção que vocês representam em nossas vidas, de carinho e de intercessão. Agradecemos a Deus pela vida de cada um de vocês e recebam esse abraço carinhoso. É mais do que uma nostalgia, é uma presença, uma saudade presente e que faz com que nós tenhamos, perdão, vontade de estarmos juntos e podemos estar juntos na medida em que clamamos em oração. Eu não posso, como ontem, fazer menção de todos os familiares, senão nós vamos gastar aqui horas. Então eu vou fazer por representação, como fiz ontem com Entre Folhas e Vargem Alegre. Eu saúdo de modo especial, amoroso, todo amor mesmo, gratidão pela vida de vocês, pelo que o Senhor operou na vida de vocês e opera. Um abraço ao meu irmão Mauro, um abraço à Morgana, minha irmã também, irmã em Cristo Jesus. Um abraço especial a Suzy, que está bem longinho agora, e mais um abraço para você, Suzy, um abraço, espero que você ouça hoje para receber esse abraço. Um abraço ao André, um abraço a Suzeli, toda a família aí representada através de São Paulo e que está em outros lugares também, representada agora por vocês. Não posso deixar, de modo algum, de abraçar também aqueles que estão próximos a nós. A família aqui pelo lado da pastora Margarete, ao Dejair, grande abraço, estou com saudade. A Derizete, foi muito importante para a nossa vinda para cá um pouquinho antes da pandemia. Deus te abençoe. O Daniel, que sempre tem se mostrado quando nós precisamos, ainda recentemente agora com o carro, tem se mostrado sempre companheiro. Que Deus o abençoe grandemente em tudo na sua vida. E saiba que eu fiquei particularmente feliz pela cura quando aconteceu um problema aí na visão, e Deus pôs a sua mão e o abençoou. Receba esse abraço. Marisete, receba o nosso abraço também. Bauer, receba o abraço. Marisete, muito obrigado, muito, muito obrigado. São várias as oportunidades em que você tem nos ajudado. Obrigado mesmo. E Bauer, Marli, esses são os irmãos da Margarete que estão aqui. Então, Deus abençoe a todos vocês. Esse é o nosso desejo. Agora, os sobrinhos vão entender, assim como lá em São Paulo, eu não posso mencionar todos vocês agora, mas todos os sobrinhos recebam um abraço carinhoso e o desejo de que Deus abençoe a cada um de forma especial. Lá em São Paulo ainda, eu não tenho contato mais. Na verdade, há toda uma diferença de idade. Meu irmão é que talvez acompanhasse mais, meu irmão e minha irmã. Eu não tenho contato nenhum com a família do tio Mário, a família do tio Alípio. Acho que nunca vão ouvir, mas se vocês tiverem oportunidade, quem tiver oportunidade, transmitam. Um abraço carinhoso de quem reconhece que Deus usa a sua palavra diretamente e usa pessoas da fé que nos abençoaram e abençoam. Ainda vamos falar sobre isso essa semana, e usa também pessoas da família, como ótimos exemplos em áreas diferentes, cada um segundo a sua característica, segundo aquilo que Deus deu. E na família do papai ali, eu deixo um abraço para casa, vamos chamar assim, do tio Lindolfo, tia Esther, um abraço carinhoso, Lina, Liliane, Moacir, Carol, que Deus assim revigore a cada dia as forças de vocês em todas as áreas, espirituais, emocionais, físicas, saúde, tudo. Que Deus os abençoe. E para não ficar sem mencionar pelo menos um tio, né? Hoje eu me lembro, ali tenho mencionado bastante a casa do Everson, então vou me lembrar hoje especialmente lá do tio Rubens, tia Darcy, não sei como está o processo, preciso averiguar, mas todos vocês recebam os nossos abraços, né? De todos os lados da família, um abraço de verdade, de coração, reconhecendo que Deus usou vocês na formação do nosso caráter, tanto de um lado como de outro, tanto meu como da pastora. Deus usou e usa cada um de vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe poderosamente. Nós nunca devemos ter falta de gratidão. Não podemos ter falta de gratidão, porque isso é característica de um homem tolo, de uma pessoa tola, não reconhecer que Deus opera por todos os meios. Não vou entrar nisso agora. E um dos meios que ele opera também é pelo exemplo de familiares. Então, recebam um abraço carinhoso e mais a certeza da nossa oração por vocês e o desejo de que vocês fiquem bem. É isso aí. Vamos lá. O capítulo 21 de Provérbios. Eu não acho esse tempo, não considero esse tempo um tempo perdido de modo algum, porque o sábio ouve o conselho, o tolo despreza, o sábio sabe olhar os bons exemplos, o tolo despreza. Então, esse é um tempo devocional também. E nós precisamos resgatar esse amor, esse vínculo familiar. É claro que o ministério pastoral, em particular, aí a tia Esther que eu mencionei, soube disso ao longo da sua vida, sabe disso, tio Rubens também. O ministério pastoral, durante muitos anos sugava manhã, tarde e noite e madrugada. Então a gente conseguia se encontrar nas festas de final de ano e em outra, uma ou outra ocasião. Mas o exemplo esteve sempre presente para mim, para Margarete, na infância, na adolescência, na idade adulta. A gente conversa sobre isso, bons exemplos que nós temos de vocês aqui, acolá, numa área, em outra. Então, isso é importante. Eu aconselho a você que está me ouvindo a amar seus familiares, valorizar, aprender e interceder. Deus controla o coração dos reis. Provérbio 21. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Irmãos, nada e ninguém resiste ao controle soberano de Deus. Portanto, quando alguma coisa ou pessoa parece impedir o nosso progresso, apesar do nosso esforço, trabalho, o melhor é entregarmos esse caso ao Senhor em oração. Até mesmo os reis ímpios e poderosos, como Nabucodonosor, Ciro, tiveram suas vontades controladas pela ação do Espírito do Senhor. Versículo 2: Todo o caminho do homem é reto a seus próprios olhos, mas Yahvé, o Senhor, é quem julga suas motivações mais íntimas. Queridos, a transliteração do tetragrama Vou repetir, tetragrama hebraico, tá bem? As quatro letras do alfabeto hebraico que se referem ao nome do Senhor, que nós chamamos de Yahvé, Javé, Jeová, né? Mas é o nome do Senhor. Na tradição hebraica, revela o próprio caráter do Senhor, do seu possuidor, um caráter santo, impronunciável. Traduzido em toda a Escritura, especialmente no Antigo Testamento que nós estamos lendo, como Senhor, Adonai. Tá bem? Nesse capítulo, a King James faz constar a transliteração ao lado da tradução adotada em português, com o intuito de salientar esse esclarecimento. Eles o chamavam, na maioria das vezes, de Senhor, porque o tetragrama, as quatro letras, eram impronunciáveis. Os pensamentos e intenções dos seres humanos parecem coerentes e justificáveis para cada pessoa, mas somente o Senhor julga perfeitamente o seu espírito. E o seu espírito pode nos levar, o espírito do Senhor pode nos revelar se estamos agindo corretamente. Há uma dezena de textos. Versículo 3: praticar o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que o oferecimento de sacrifício, de oferta, irmão. É melhor andar corretamente, ser justo, aceitável diante do Senhor, do que fazer sacrifícios, sacrifícios litúrgicos, sacrifício de culto, sacrifício de cânticos, sacrifício de louvor, sacrifício mesmo da ida ao templo. Não estou desanimando ninguém de fazer isso, mas para Deus o que interessa é que nós andemos segundo a vontade dele. Isso é importante, porque não adianta nada ter toda uma prática religiosa e ter toda uma contradição de comportamento em relação a essa prática. Essa foi a advertência que os profetas nos deixaram, irmãos. Oséias 6, Miqueias 6. Que o profeta Samuel repete ao infiel, prepotente, deslocado rei Saul. 1 Samuel capítulo 15. E com que Jesus, o Messias, nos admoesta. Marcos 12, 33. Então eu também admoesto em nome de Jesus. Não adianta a prática religiosa, não adianta a sua placa da igreja, não adianta a sua credencial de membro da igreja, se você não anda segundo o que é justo e certo. É preciso fazer uma mudança nessa área. Andar como um justo e andar corretamente. Isso é aceitável ao Senhor, melhor do que o sacrifício. Podem ser também ofertas hoje em dia, né? Melhor do que tudo isso é a sua retidão. O olhar altivo, o coração arrogante, são os sinais mais claros da vida pecaminosa dos ímpios. A arrogância própria dos ímpios, irmãos, tira a fé devida a Deus e a coloca erroneamente no eu. O arrogante louva o seu próprio eu, louva a si mesmo. Louva e adora a si mesmo, o eu humano. Então não podemos ser arrogantes de modo algum, temos que reconhecer que tudo que vem de bom, tudo que temos de bom, vem de Deus, vem do Pai das luzes. Ah, mas ele utilizou o meu trabalho? Sim, esse provérbio mesmo vai falar de novo sobre isso. Ele utiliza a sua disciplina, o seu estudo, o seu trabalho, mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. Reconheça que tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu nós te damos, todamos, tá bem? Então, a bênção vem de Deus. Claro que ele espera que você faça bom uso da sua vida para poder colher dessa bênção que ele derrama. Versículo 5. Os projetos bem elaborados do homem trabalhador redundam em fartura, claro. O desesperado acaba sempre na miséria, porque não tem esperança. Não tem esperança em Deus, é desesperado, né? não tem esperança em Deus. As riquezas conquistadas mediante a língua mentirosa são ilusão passageira, cilada que pode levar à morte. Falamos bastante nos 20 provérbios sobre isso. Não adianta ser rico só como uma ilusão passageira, porque isso passa, vai passar, né? Perdão pela redundância, isso é passageiro, isso vai acabar. Então não adianta colocar a sua expectativa naquilo que vai acabar. A própria violência dos ímpios se encarregará de destruí-los, porque se negam a fazer o que é certo. O culpado adiciona erros ao seu caminho tortuoso. No entanto, a conduta do inocente é reta. Aleluia! Voltando ao termo, a conduta do inocente é reta. O culpado vai adicionando, um abismo vai chamando outro abismo. Ele vai adicionando erros no seu caminho tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Versículo 9: é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Salomão, carrega aqui na tinta. Quero dizer, ele dá bastante ênfase à questão das mulheres murmuradoras e mulheres devassas, porque Salomão teve uma experiência sem igual. Sem igual. Ele tinha muitas mulheres para administrar e muitas concubinas no seu harém, então ele é a melhor pessoa para falar disso. E ele chega numa hora, ele avaliando a sua própria vida, diz: é melhor morar sozinho no fundo do quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. É claro que é esse o texto, é esse o contexto de Salomão, Provérbios, mas a gente pode dizer: é melhor morar só no fundo de um quintal, trazendo para uma interpretação hoje, do que dentro de uma mansão com um homem murmurador e briguento. Tá bem? O texto fala da mulher, o contexto também, mas não há nenhuma dificuldade, nenhum problema hermenêutico, se você não alterar o texto, nem mudar o sentido dele, de dizer: em nenhum caso conviver com alguém murmurador e briguento é muito bom, né? Pelo contrário, é ruim. Versículo 10: a alma do ímpio anseia por praticar o mal. O que o ímpio quer é praticar o mal. Aos seus olhos, ninguém merece bondade. Quando o zombador é castigado, a pessoa inexperiente ganha sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. Então, é alguém, hoje eu estou falando de família, é alguém, o sábio é alguém que recebe a instrução visualizando, agora, sem falar dos meios de graça, sem falar da palavra, da oração. Mas quando alguém sábio observa a sua parentela, os seus parentes, ele pode receber instrução em boas condutas que observa nos seus parentes. E se houver uma conduta errada, você também pode ser sábio e dizer: isso eu não quero para mim. Então, quando o sábio recebe instrução, obtém pleno conhecimento. O justo observa a atitude dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos às súplicas dos pobres, um dia também clamará e não receberá qualquer resposta. O versículo 13, em particular, já aconteceu umas 3 a 5 vezes, é um pequeno sinal. Pequenino sinal escatológico das últimas coisas. Quando o texto está falando de um dia, esse dia pode não ser um dia da vida da pessoa aqui enquanto está vivendo, mas esse um dia, onde a pessoa vai clamar e não vai receber qualquer resposta, aponta, ainda que de modo muito introdutório, para uma escatologia, o estudo das últimas coisas que vão acontecer, que precedem a volta de Jesus, a própria volta dele, o que vai acontecer depois da volta dele. Pastor, por que o senhor fala que é só um prenúncio? Porque a escatologia judaica não vai se consolidar no período da monarquia, não vai ficar fechada no período da monarquia, não vai ser concluída no período da monarquia. A escatologia judaica, ela vai ganhar muita força no exílio babilônico. Na volta do exílio babilônico, nos 400 anos antes da volta de Jesus, é que se amarra uma ideia acerca de um viver olhando para a escatologia. Tá bem? Quando Jesus chega, isso já está muito mais definido. Já há aqueles que acreditam na ressurreição dos mortos, os fariseus, os saduceus não creem na ressurreição dos mortos, e aí todo um ensaio escatológico já se vê na vida de Jesus. Mas eu quero ainda ser mais rigoroso com você. A escatologia judaica, nem no período de Jesus, está totalmente esgotada. Ela só se esgotará depois da derrubada do templo, depois do ano 70, depois que os judeus são dispersos pelo mundo, e então rabinos, vários rabinos, até na Idade Média, quase na Idade Moderna, vão consolidar essa ideia escatológica, a ideia das últimas coisas que vão acontecer, tá bom? Antes da volta de Jesus, durante a volta e depois da volta. Então, aqui esse um dia aponta para isso, mas ainda não podemos dizer que Salomão está fazendo um dito escatológico, né? Uma afirmação categórica de escatologia, ainda não. Muito bem, versículo 14, acho que deu para colaborar com você nisso, para você saber que isso vai ser fechado na tradição judaica muito mais tarde. Versículo 14. O presente que se entrega em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua os mais acesos de fúria. Claro, quando tem um clima de suborno, isso vai acender a fúria de muitos. Até hoje, parece que é um livro escrito aqui, 2024. E na verdade, toda a palavra de Deus tem esse poder de revelar tudo sobre o ser humano em todos os tempos. Versículo 15. Quando se faz justiça, os justos ficam felizes. Entretanto, isso apavora os perversos. Perverso não gosta de justiça, irmão. Perverso não gosta de justiça. Então, quando se faz justiça, família, os justos vão ficar felizes. Vocês, se forem andar na presença de Deus, e já aqueles que andam, vão ficar felizes. Mas apavora o perverso. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na assembleia dos mortos permanecerá. Opa! De novo, tá bem? Enquanto eu li esse texto, preparando para hoje, você vê em Provérbios 21 dois apontamentos. Isso já estava presente, tenho que ser absolutamente rigoroso com você. Essa ideia de Assembleia dos Mortos já está presente antes da monarquia, porque eles já acreditavam que ao morrer iam ficar no seio de Abraão, nos braços de Abraão, tá bem? Isso está presente antes da monarquia. Mas aqui Salomão vai colocando mais elementos, né? Vai pegando, antigamente era uma caneta, né? Ele vai carregando, ou uma pena, ele vai carregando o seu escrito de tinta. A sua palavra vai ficando mais forte. Seria como você hoje no celular, no tablet, você fazer um grifo. Salomão vai dando contornos maiores a essa questão. Ele fecha a questão, pastor? Não, já disse que não, e repito, não fecha. Mas ele amplia essa ideia que vai ser depois sistematizada pelos rabinos. A pessoa que se desvia do caminho da sensatez na Assembleia dos Mortos permanecerá. Quem se entrega desvairadamente aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e à carne gorda jamais será rico. Então, cuidado. Aqui, de novo, não é uma proibição. Aliás, ontem me faltou dizer que nós respeitamos as denominações. Eu citei a postura de Wesley. Também posso citar os irmãos amados pentecostais que surgem no final do século XIX, começo do século XX. E na maioria dos casos, na maioria dos casos, são contrários a tomar qualquer vinho ou qualquer coisa do tipo. Mas eu quero dizer para você agora, muito claramente, eu respeito a tradição wesleyana, pentecostal, puritana, seja qual for. Eu respeito a tradição, mas a tradição nunca pode ser comparada com a Bíblia. A tradição é menor do que a Bíblia. A Bíblia está no centro do conhecimento de Deus, conhecimento religioso. A Bíblia vai dialogar com a racionalidade, com a experiência, com a tradição, com a história, com a natureza, com o universo. A Bíblia vai dialogar com todos esses elementos, tudo bem? Mas a Bíblia é maior que a tradição. Então, se você tiver que emitir uma posição, de novo, categórica, axiomática, se você tiver que definir sistematicamente qual é a postura bíblica, a postura bíblica não é dessa tradição. Ele está dizendo, ó, quem se entrega de modo desvairado, de modo exagerado aos prazeres, passará necessidade. Então não está dizendo que você não vai ter prazer, mas está dizendo, olha, quem se entrega a isso vai passar necessidade. Quem se apega ao vinho não é alguém que toma o vinho uma vez por ano lá no, na festa da família, né? Não, é alguém que se apegou e não consegue mais viver sem o vinho ou qualquer outra bebida. Quem se apega à carne gorda, né, jamais será rico. Então, voltemos. Nós, biblicamente, temos o fundamento de que não há uma orientação pró-abstinência. Biblicamente, não. No Antigo, não. No Novo, não. A tradição das denominações deve ser respeitada? Sim, pode ser respeitada, só não pode ser transformada em algo maior do que a Bíblia, tá bem? Essa tradição também leva em conta o perigo. Muitos defendem essa ideia e ela é totalmente correta, né? O perigo é que a pessoa pode começar com um cálice de vinho no final do ano e depois se perder. Talvez já haja estudos, eu não sei, mas já haja estudos de DNA, de tendência que uma pessoa pode ter, então isso vai ter que ser vigiado, né? A própria pessoa vai ter que ser muito assim, observadora para ver se não está caminhando em direção ao maior vício da sociedade contemporânea, que é o alcoolismo. Então pode até haver uma propensão física, biológica, para isso. Não sei se já há estudos nesse sentido, acho que sim. E também, mesmo que não haja exatamente nesse sentido, a pessoa vai ter que vigiar, porque se ela se apegar, caso ela se apegue ao vinho, isso poderá levá-la a ao exagero, o exagero à embriaguez, a embriaguez à tolice, a briga, a desgraça. Então, por isso que muitos dizem, é melhor dizer não. Eu nunca acho que o melhor é cercear. Biblicamente, eu vejo Deus tomando uma outra atitude. A questão com ele, a não ser em votos muito específicos, e nós vimos ontem que é melhor não fazer voto, a questão com Deus é você vigiar. Não é alguém de fora cercear. Porque quando é alguém de fora cerceando, inibindo, proibindo, sempre há o gosto do proibido. É muito melhor que a própria pessoa ganhe essa sabedoria. Bom, alguns poderão não ganhar, sim, mas poderão não ganhar em outras áreas também. Poderão exagerar em outras áreas também. Então, que isso não seja um elemento para ninguém cair na desgraça, mas que não seja interpretado fora do padrão bíblico. Muito bem. A expressão hebraica literal, vinho e unguento, fica melhor traduzida para o português como vinho e alimento gorduroso, ou carne gorda. O vinho e o unguento, azeite, faziam parte dos festejos suntuosos da época. O azeite puro era também empregado na produção de preciosos bálsamos, loções, perfumes. Perceba, então, há uma outra dinâmica social e você tem que, quando abrir o texto bíblico, ter essa compreensão, né? No Novo Testamento são 2.000 anos e antes do Novo Testamento são 2.500, 3.000, 3.500, 4.000. Então você tem que olhar o contexto para entender com clareza. O perverso, versículo 18, servirá de resgate para o justo e o traidor no lugar do fiel. Na antiguidade, irmãos, Deus entregou três nações: a Pérsia, em troca da liberdade dos exilados de Judá. Então, há essa troca, tá bem? Alguém que serve de resgate. Então, no caso da Pérsia, três nações foram entregues para que os exilados de Judá pudessem ser libertos. Por isso o texto diz: o perverso é que servirá de resgate. Ele será o pagamento para que o justo seja liberado. Aí você consegue entender. E o traidor vai ser o pagamento no lugar do fiel. Também me parece um outro apontamento. Eu acho que não só para mim, acho que todo mundo que lê a Bíblia parece um outro apontamento que vai além do tempo de Salomão, parece apontar para uma realidade a posteriori. Melhor é morar numa região deserta do que na companhia de uma mulher amargurada e briguenta, já falamos. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Então você precisa saber administrar a riqueza ou as posses que você tem para depois não engolir tudo num momento, né? Poder ter a sua solidez. Quem busca a retidão e o amor leal terá uma vida longa e será tratado com respeito e justiça. Busquemos em nome de Jesus, família, a retidão e o amor, e teremos vida longa. Se não for só aqui a vida longa, né? 70, 80, 90, mas nós teremos uma vida longa eternamente e seremos para sempre tratados com respeito e com justiça no novo céu e na nova terra. O sábio conquista a cidade dos valentes e destrói a fortaleza em que eles confiam. Isso aqui é muito importante para aquele período. Conforme os originais, uma outra maneira de dizer, a sabedoria é mais operosa e eficaz do que a força bruta. Melhor a sabedoria do que a força bruta. Volto só um pouquinho no que eu ia dizendo sobre o vinho. Melhor é a sabedoria de alguém aprender a ser temperante. Aqui os irmãos corretos biblicamente são os irmãos temperantes. Nós temos que dar crédito a eles. Porque é melhor e mais operoso, melhor e mais operosa e eficaz a sabedoria do que a força bruta. Aquilo que é obrigatório por força, por violência, por tradição, é um perigo, porque a pessoa está sempre à busca do proibido, né? Então, eu só fiz um gancho ali, mas voltando, o apóstolo Paulo ensinou a Igreja de Cristo a usar as armas da espiritualidade para derrubar toda a fortaleza do pecado e do maligno. Ele cita isso em 2 Coríntios 10, 4, em Efésios. Então, o sábio conquista a cidade dos valentes, né? O mundo é cheio de valentes espirituais, né? Entidades, poderes malignos e os seus agentes malignos, mas o sábio é capaz de conquistar e destruir toda a fortaleza espiritual que se coloca contra Deus, fortaleza em que as pessoas confiam. Versículo 23: quem reflete antes de falar evita muitos dissabores e sofrimentos. Reflita antes de falar, porque depois você vai ter que consertar isso que você falou precipitadamente. Insolente, soberbo, seu nome é zombador. Ele sempre age no ardor da sua arrogância. Mesma ideia, né? O preguiçoso, também repetindo a ideia, é aquele que morre desejando. Está sempre desejando. Ah, eu estou desejando fazer isso, estou desejando alcançar aquilo, estou desejando estudar não sei o quê, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Quem tem posto a mão no arado não pode olhar para trás, embora esse texto seja sobre missão, de Jesus convocando o discipulado, mas quem pôs a mão no arado não pode olhar para trás, não pode ficar só desejando. Tem que alcançar esses objetivos, né? O preguiçoso não alcança, morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no trabalho. Os dias se passam e ele Dando desejando. continuidade, irmãos, o preguiçoso é aquele que morre desejando, mas nunca põe de fato as mãos no arado. Versículo 27 agora. Os sacrifícios dos ímpios, já por si, são absolutamente inaceitáveis. Pode fazer o culto que for, pode fazer a missa que for, pode fazer a liturgia que for. O sacrifício do ímpio, já por si, é absolutamente inaceitável para Deus, tanto mais quando oferecido com má intenção. A testemunha falsa acabará sendo condenada à morte, mas a pessoa que sabe ouvir e se informar poderá falar para sempre. Mais uma vez, essa ideia da testemunha falsa, eu fico devendo a vocês, eu vou falar rapidamente com alguém, nos próximos dias, com alguém do direito aí, para dizer claramente como funciona isso até hoje, porque certamente um testemunho falso até nos dias de hoje deve ter implicações sérias para a justiça, né? Então a pessoa vai ter que responder pelo seu testemunho falso. Então eu quero entender detalhadamente para poder falar a vocês quando for o caso. Então, saiba ouvir e se informar. Se você souber ouvir e se informar, você vai poder falar para sempre. Agora, jamais seja uma falsa testemunha. Versículo 29: o ímpio finge que é confiante, mas somente o justo permanece firme no caminho. A confiança do ímpio é mentirosa, porque ele tá calçado em cima de mentira, de corrupção, de falsidade. Então essa confiança dele é mentirosa. Somente o justo permanece firme no caminho. E esse caminho eu vou dizer que é o terceiro versículo do provérbio que aponta para Jesus aqui claramente. É mais cristológico, né? Caminho vem até em letra maiúscula, né? O justo permanece firme no caminho. Não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Irmãos, os hebreus cantavam assim, e depois isso foi, veio para os Salmos, né? Quando já era Israel. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Não importa o poderio que o Egito tinha para tentar segurar o povo hebreu, não segura. Quando Deus põe a mão e abençoa, não segura. Deus dá vitória e nada vai impedir. Não tem deserto de um lado, deserto de outro, não tem mar na frente, não tem egípcio atrás, não há inteligência alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Por isso, a todos que eu mencionei ontem, Uruguai, Entre Folhas, Vargem Alegre, hoje Família, confiem no Senhor, porque o Senhor é quem vai dar a vitória a todos nós, em todas as áreas. Não adianta carros e cavalos. Nós só nos gloriaremos em nome do Senhor, o nosso Deus. Os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, somente o Senhor é quem dá a vitória. Isso que eu acabei de falar. Que a nossa família, que os habitantes de Entre Folhas, de Vargem Alegre, mais particularmente de Entre Folhas, em nome de Jesus, que os habitantes do Uruguai, todos possam prevalecer e ter vitória. A Bíblia fala, então, pastor, sobre vitória, não é só o neopentecostal, não, o neopentecostal fala porque nós paramos de falar. Nós paramos de falar a Bíblia como um todo. Ficamos em liturgias vazias, palavras ocas, e isso faz com que o evangelho no Brasil seja tão incipiente, tão oco. Então, nós paramos de falar aquilo que interessa para as pessoas também, e as pessoas precisam de vitória na vida. Elas precisam de vitória desde a infância, ela precisa de vitória para crescer saudável. Saudável fisicamente, ela precisa de vitória para ter uma infância salutar mesmo. Ela precisa de vitória na adolescência para construir um caráter, onde as virtudes vão prevalecer sobre as discrepâncias. Ela precisa de vitória no seu namoro, no seu casamento. Ela precisa de vitória no seu estudo. Ela precisa de vitória no seu trabalho. Nós precisamos de vitória para quando formos envelhecendo. Nós precisamos de vitória para quando encerrar, né? Perecer o nosso corpo aqui e nós alcançarmos a vitória final, onde nós vamos estar com Deus eternamente. Vitória é uma palavra de ordem. Nós precisamos de vitória. A única questão é que esses grupos novos atrelam a vitória a uma entrega desmedida, desenfreada, treslocada de dinheiro. Olha, você vem aqui na campanha tal, entrega tanto de dinheiro, tanto, tanto, tanto, tanto, aí você vai ter vitória. Então eles trabalham com essa lógica. Com a lógica que nós já mencionamos algumas vezes, mas tirando essa palavra do domínio desses grupos sorrateiros, inescrupulosos, que não vão ficar sem juízo de Deus, nós temos que entender que a vida é uma vitória. A morte também. Nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. É a vitória de Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para vivermos sua vida. A nossa morte é um grito de vitória também, porque quando ele morreu, morremos todos na cruz do Calvário. E se o nosso corpo vai se degradar materialmente, depois nós vamos vencer e receber um corpo glorificado. E nós temos vitória na ressurreição final. Eu declaro em nome de Jesus, Entre Folhas, vitória para você. Eu declaro Uruguai, vitória para você. Eu declaro familiares, vitória para vocês. Eu declaro vitória sobre as nossas vidas. Por toda a Escritura, irmão, irmã, há advertências do Senhor quanto a colocarmos nossa total confiança em pessoas ou em coisas. Não coloque a sua confiança em pessoas porque elas falham e em coisas porque elas falham. As coisas não atendem toda a nossa necessidade. Mesmo nas mais sofisticadas tecnologias, não deposite a sua esperança, a sua confiança nisso. Nossa fé deve ser oferecida em sua plenitude somente a Deus. Hashem, o nome, Yahvé, e nele devemos descansar nossa alma, por ele movendo nossa mente e a força do trabalho operoso. Que Deus abençoe a todos. Eu disse alguns grupos que mencionei ontem e hoje, mas eu agora abençoo a todos. E Deus dê vitória a todos, em nome de Jesus. E para encerrar, antes da bênção, essa devocional, eu só quero dizer uma coisinha. Quando a Bíblia fala aqui no capítulo sobre planejamento, de novo, no 21, preste atenção, nós precisamos de planejamento estratégico. Nós precisamos de um plano de desenvolvimento desse planejamento. Senão as coisas vão acontecendo meio que soltas, o fio está solto, vão acontecendo no varejo. Você precisa de planejamento, não pode ser preguiçoso. E além do planejamento, um plano de trabalho, um plano de estudo, um plano para a família alcançar os objetivos. Preste atenção, isso se aplica a toda a área da nossa vida, todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos, não precisamos de cavalos nem de carros para a batalha, precisamos do Senhor. Não precisamos de inteligência artificial alguma, nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que se oponha a Deus, precisamos do Senhor. Mas preste atenção, é fundamental que você não seja preguiçoso, que você vá como uma formiguinha, plantando, plantando, plantando, passo a passo, né? É uma metáfora, né? É uma figura de linguagem, irmão, porque alguém vai dizer, mas formiga planta? Não, você vai trabalhando passo a passo e vai alcançando objetivos. Muita gente já perguntou, irmão, e aqui não vai nenhum mérito pessoal, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das Luzes. Mas muitos membros, mas muitos, foram centenas de pessoas e umas dezenas de pastores. Por que que dava certo? Qual foi o motivo de dar certo tal trabalho no Jardim Ranieri, no Jardim Ângela, no Jardim Capela, na Casa da Juventude que vai fazer 30 anos agora? E por que Deus foi operando e por que ele continua operando? Salvo um ou dois momentos, posso nominar dois momentos. Tirando isso, por quê? Tem duas coisas. Primeiro, a graça de Deus. Graça é um favor que eu não mereço. Segundo, a misericórdia de Deus, porque ele olha para a miséria do meu coração e me perdoa. Terceiro, porque há um planejamento e há um trabalho. Planejamento, trabalho. Planejamento, trabalho. Planejamento, estudo, trabalho. E eu até quero dizer aos familiares, quando menciono esse número, que para nós é estrondoso, está me animando aí para alguma outra rede social também. Não sei se qual será. Instagram, acho que mudou de nome agora, TikTok, TokTik, não sei, mas nós queremos ampliar o alcance. Agora eu quero dizer para vocês, prestem atenção, que todo esse trabalho de anúncio de um capítulo por dia é uma bênção. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Mas essa não é a principal estratégia de Jesus. A principal estratégia de Jesus não esteve nos seus, não estava e não esteve nos seus grandes sermões, no Sermão da Montanha, quando estavam reunidos e houve multiplicação dos pães e peixes. Não, a estratégia de Jesus não se deu nos grandes sermões. A estratégia principal de Jesus, anote aí, é ter três pessoas muito próximas dele, Pedro, Tiago e João, que vão subir com ele no Monte Hermon. A estratégia dele é ter 12 apóstolos, trabalhar 3 anos para formar 12. Três, depois vem 12 apóstolos. Jesus focou mais de 70% do seu tempo trabalhando com os 12 apóstolos. Depois do 3 vem o 12, depois os 70 que Jesus comissionou para fazer evangelização. 3, 12, 70, depois 120. Porque 120 certamente estavam ou dentro do cenáculo ou sobre a casa, porque o teto era diferente também, tá, não chove lá, ou estavam ali ao redor e foram cheios do Espírito Santo. Pelo menos 120. 3, 12, 70, 120. E, para finalizar, a quinta estratégia, os 500. Os 500 que o acompanharam de norte a sul, de sul ao norte, só que esporadicamente. Veja, eu quero ampliar o número de ouvintes, ótimo, porque esse é um trabalho de formiga mesmo, é uma evangelização, uma capacitação, é uma forma de transmitir valores bíblicos, é uma forma de trazer algumas informações históricas, algumas informações linguísticas, mas essa não é a estratégia. Essa é uma, é a segunda estratégia. A primeira, a estratégia primária é ter 3, 12, 70, 120 e 500. Se você tiver ouvido, ouça, familiar, ouça, entre folhas, ouça, Uruguai. Se você tiver ouvido, ouça agora. Nós, em 3 anos, podemos fazer uma revolução se tivermos qualidade. Agora, essa qualidade não virá com essa cantoria toda, não virá com esses pregadores que não sabem nada ou quase nada. Não, não pense que isso é soberba ou arrogância. Tem 10 que a gente menciona, 12 ou 7 mil que não se dobraram a Baal, mas é uma coisa terrível o que está acontecendo no Brasil. E também em outras partes do mundo. Nós precisamos formar com extrema qualidade discípulos, e esses discípulos são multiplicadores. E esses discípulos vão cumprir a grande comissão, vão por todo mundo, vão fazer outros discípulos, vão batizar, vão ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou para que o evangelho tenha qualidade. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Cada vez que você vê um programa, ou na internet, ou na TV, você vê agora todas as pessoas do Brasil, porque o Evangelho chegou do norte a sul, do sul ao norte, então pessoas que não têm o menor comprometimento com o Evangelho, dizendo, ô amado, ô querido, ah, vou profetizar. Você já deve ter visto isso. Uma pessoa totalmente torpe, ah, eu vou profetizar isso. Eu vou profetizar o quê, meu filho? Você precisa se converter. Então, veja, nós estamos aqui e agora ouça com seu ouvido. Seja o que você for fazer, a melhor estratégia é do pequeno para o grande, consolidando muito fortemente o pequeno grupo e chegando depois, isso vai se multiplicando com qualidade. Wesley, mais uma vez cito, disse e encerro assim: me deem 100 homens, 100 homens, que não temam nada a não ser o pecado, e não desejem nada a não ser a presença de Deus, e nós mudaremos o mundo. Então, é isso que nós precisamos. A estratégia primária para você, pastor, é formar pessoas para formar uma centena de pessoas que não temam nada no seu pecado e que não queiram nada a não ser a presença de Deus. Se você formar de baixo para cima, né, do pequeno para o grande, esse número de pessoas, o que vai acontecer é o que tem acontecido há 2.000 anos na vida de muitas pessoas, e graças a Deus nós já tivemos a oportunidade de viver isso em grande escala ao longo desses 35 anos que eu completo agora em abril. Então, porque eu comecei não em fevereiro, mas em abril, quando fui designado para ser seminarista, 35 anos, e vi, tirando dois momentos, exatamente dois momentos, eu pude ver isso acontecer. Então, celebro e vou falar sobre a Casa da Juventude nessa semana, parabenizando desde já, mas eu quero dizer, é preciso fazer isso. Se não fizer, todo final de semana o pastor vai lá, prega, é bem intencionado até, bem intencionado, mas a maioria das vezes raso, né? Que não estuda, não lê. Eu não posso dizer nome, mas na minha época de estudo tinha gente que não lia nada. Não lia nada, não ora nada, não lê Bíblia, não estuda nada, não estuda, né? Então, é preguiçoso, e preguiçoso não vira. Não vira nada. Pode até desejar, mas não vira nada. Então, preste atenção, vocês familiares estão com um determinado negócio, começa do pequeno para o grande, consolidando o pequeno, fazendo o pequeno ser mais forte. Agora, comprometam-se do pequeno para o grande com o reino de Deus, né? Porque se você também estiver só pensando nos negócios e não tiver compromisso efetivo com Deus, você vai na sua força durante alguns anos, mas acabada a sua força, não tem mais nada. Você está confiando nos carros e nos cavalos. Preste atenção, os carros quebram, os cavalos não conseguem seguir em frente, mas se você firmar o seu olhar no Senhor, você vai alcançar vitória. Vai alcançar vitória. Mas firme-se com Deus. Firme-se com Deus. Comprometa-se com Deus. E depois desse compromisso que envolve Bíblia, estudo, razão, experiência, história, né? Precisa de tempo para isso, né? Criação, revelação, universo, sua experiência com Deus. Aí trace sua estratégia de estudo ou de negócios e você vai ver as coisas acontecerem. Não de modo que você vai ganhar Mercedes ou BMW. Se você ganhar, ótimo. Se ganhar duas, manda uma para mim que eu vendo e vou fazer melhor uso, né? Agora, não viva para isso. Não viva para isso. Viva para receber a vitória da mão do Senhor, porque não seja tolo. Hoje mesmo, o Senhor pode pedir a minha alma, pode pedir a sua alma, e você vai se apresentar com Ele. E o que Ele quer é declarar sobre a sua vida: combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. E se você hoje, como eu estou falando com a família, mas eu não tenho agora disposição de tempo, de talento, não é meu chamado específico de fazer um trabalho nesse sentido, tá? Então, delegue, ore para quem está fazendo, contribua para quem está fazendo, divulgue pelo menos divulgue. E também comprometa-se com alguma outra obra, comprometa-se com essa obra que cresce diariamente e comprometa-se com outra. O que importa é você estar comprometido, porque Deus está olhando o seu coração. Se você está adorando o seu próprio eu, os carros e os cavalos, ou se você está adorando a Ele. Se está adorando a Ele, Ele vai estar com você e vai te dar vitória, e vai dizer: Ah, meu filho, minha filha, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Que Deus abençoe. Abençoe a todos, irmãos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção poderosa do Espírito Santo, seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre cada nação da terra, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.